descalços no céu, provou os pés descalços no chão que se abriu, revelando assim o teu sabor. Correu de encontro ao vento do sul, tentou virar na esquina do mar, se perdeu, gelando assim o meu calor. Seu caminho vão, voltem para casa com medo e sem razão. Joguem suas redes de arrasto para o céu. Velem para o cais, que o mar não tá pra peixe, não. Desceu raios e trocou mais um.